Caramba, Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast. Eu já falei isso hoje. E vamos apresentar a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, Jagel. E aí, gente? Todos animados? Todos legais? Todos alegres? Todos feios? Isso. Todos bonitos? Obrigado, Jagel. Obrigado. Todos Jaiders? Nossa. Todos Rafas? Enfim. E também o Rafa aqui conosco, ó. E aí, galera? Mais um personagem, estou me identificando muito com esse cast. Só isso que eu tenho a dizer, porque eu não escondo. Não escondo. A feiura a gente não se esconde. Mas pelo menos ele é legal, né? Quando o cara, quando o cara é feio, né? Ele fala bem assim. Ele é bonita? Ou é bonito? Ele é muito gente boa, você tem que conhecer ele. Pois é, a vida é assim, galera. Então nós vamos fazer um cast sobre essa galera muito gente boa, ou não. Isso. E também o Octa aqui conosco. E aí, galera? Quanto tempo que eu não gravo um cast maravilhoso, sensual para todos vocês. Agora estou aqui no meu retorno. Isso, o Octa estava desaparecido aí, mas está de volta para gravar comigo. Sabe como é que é, né? Quando uma pessoa é muito rica, ela tem que estar escondida para não sofrer, né? Tipo, assalto, sequestro. Ah. É, eu precisava ficar um tempo na minha... distante dos holofotes da mídia. Não, eu tinha que ficar no meu quarto do pânico pra evitar sequestros e assim. Isso. Antes dos holofotes da mídia, né? Eu sei como. Uhum. E também o Tuti aqui conosco. Opa, galera, tudo bom com vocês? Tô falando isso porque eu realmente não tô bem hoje. Quase que não gravei, galera, então fiquem felizes pela minha presença. Felizes. Tá pensando que estão se honrando. É. Tu te caiu de paraquedas aqui no cast. Vamos para os nossos comentários aqui. O comentário aqui foi o do Oz e falou: só vale heroína da Marvel e DC Universe, não vale heroína de videogame como as da Capcom, por exemplo, Morrigan e a Chun-Li. Cara, a gente citou realmente mais heroínas de HQs e tudo mais, a gente não citou heroínas de games. Até porque tem algumas heroínas de games que, tipo, as histórias delas são indefinidas, entendeu? Tipo, sei lá. Ah, tem várias que são indefinidas. Mas como o HQ não, o HQ já conta história e tudo mais, a gente resolveu escolher mais os HQs porque tem aquela toda história que a gente podia comentar em cima daquela heroína. Certo? E isso daí. Ele falou que também PS, aquelas piadinhas de zumbi no começo foram de matar. PS2. É, quem foi? É velho, mas eu ainda jogo. É. Quem... pegou PS2. Quem foi que falou de ir atrás de quem com aquela pistola? Eu acho que foi o Gegel. Sim, acho que foi eu também. Isso, e PS3. Me gusta. É muito bom. PS3, espero que a Fer volte logo. Isso, enfim. Todos nós esperamos isso. E com PS3 de preferência. Com certeza, com certeza. E outras pessoas aqui comentaram também, deram dicas, sugestões e tudo mais. Elas foram devidamente anotadas e estaremos projetando aí pra ou vocês. Não. Ou não. Isso, galera. E o tema de hoje do cast é o quê? É o quê? Personagens feios. Aquele personagem... aquela aparência grotesca que não sai mais da sua mente porque te traumatizou. Ele é feio. Então, porque ele é feio. O bizarro que acaba também sendo feio. Rafa, inicia o cast com um desses personagens. Pois é, cara. Pra vocês entenderem melhor. Tipo o Nemesis. O Nemesis é um personagem de jogo, né? Que a gente conhece bastante. E que tem no Resident Evil que ele é feio pra caralho, né? No filme eles ainda tentaram colocar a parada sentimental lá no Nemesis. Mas o que ficou marcado mesmo é a feiura do bicho. Porque o cara, quando ele é vilão, né? O vilão gosta de ser feio. Tipo assim, sei que tem vilões que são bonitos. Por exemplo, quando é um vilão demoníaco, na maioria das vezes, se vocês são os vilões, o vilão que é o demônio, no caso, ele gosta de ser bonito pra atrair o herói, né? Talvez ele fantasia de mulher, mas o herói, ele o vilão gosta de ser impactante, né? Enquanto o herói é bonitão, o vilão é mauzão e feio pra caralho. Então o Nemesis é tipo o clássico, tá ligado? Tipo, o bicho é muito horrendozão, com a boca cabulosa. Assim, me lembra até um professor de artes que eu tinha no ensino fundamental. Caralho, seu professor de artes era o Nemesis. Parecia o Nemesis. Ele entrava na sala quebrando a porta, atirando e todo mundo falando, Stars. Isso, aí bem assim, ó, ele mancava e tinha um sorrisão, tipo o Nemesis, que parecia que não tinha lábios, saca? E ele gostava de xingar, saca? E aí ele falava, porra, que desenho bom, puta que pariu, saca? E aí o que acontecia? Quando ele passava lá no corredor lá, tipo, a gente falava, caralho, Nemesis, se esconde, aaaah! Tá ligado? E quando é um mocinho, velho, que é feio? Aí é tenso, né, velho? Tem um filme, cara, que se chama Marcas do Destino, que, tipo, o protagonista é um cara que nasceu com o rosto todo deformado. Essa é uma história real. E desde pequeno, as pessoas achavam que ele usava uma máscara, saca? E aí, tipo, foi crescendo e tal, aí, tipo, chegou na adolescência, aí tem a puberdade, a mãe dele chegou, meu filho, vamos conversar. Você está crescendo, está acontecendo mudanças. Você está criando pelos em lugares que não tinha. Mentira. Tipo, foi crescendo, foi criando sentimentos, né? Porque quando você é feio, velho, é tipo, é como se fosse um pecado. A coisa fica feia se você ama alguém, velho. E aí, tipo, a mãe dele teve que se virar pra ajudar ele e tal. Tipo, é uma parada psicológica mesmo, velho. É tipo, é porque a sociedade, ela é muito estereotipada, né? Por isso que a gente tá falando de vilões. Que na maioria dos casos não são humanos, né? Mas a sociedade, ela tem essa parada de ser bonito mesmo, né? E por isso que é complicado quando o cara é muito feio. Aí ele tem que se levar pra outros lados, saca? Tipo, ele tem que ser ou legal demais ou tal. Mas isso é outra história. Outro personagem feio pra caralho, que esse é muito feio, velho. Esse é muito feio. E... Não. Esse vamos deixar por último, que ele é... É o rei dos feios. É, o rei dos feios. Mas tem um filme que eu assisti que é Pânico na Floresta. E tinha uns bichos lá que eles eram modificados geneticamente lá. E eles, tipo, eram mutantes, saca? Eles tinham super força e tal, corriam pra caralho. E era tipo um zumbizão, tipo um zara. Tipo um... É como se fosse um Nemesis mesmo. Isso, tipo um Nemesis, só que é menos feio. E eles eram muito sinistros, porque uma equipe de galera tava passeando lá pela cidade, e aí caiu numa armadilha lá, e esses zumbis começaram a matar todo mundo, e eles eram muito feios, cabulosos e sinistros, saca? E era muito tenso, assim. Quem já viu Pânico na Floresta sabe o que eu tô falando, é muito tenso, esse bicho era muito cabuloso, véio. E eles corriam, tipo, teve uma parte que eu nunca esqueci, velho, porque eu pensei que eles eram só feios e inúteis, né, velho, falei assim, foda-se, né, velho, eles nunca vão conseguir pegar ninguém, né, porque eles são feios e mancam, mas de repente, do nada, a mulher consegue arrumar um carro e ela começa a acelerar a caminhonete e ir atrás, e o bicho, velho, sai correndo e consegue subir na caminhonete correndo, velho. Essa, eu nunca vou esquecer, né, dessa cena aí, tipo, o filme passa em uma floresta, saca? E o caminho que elas estão passando é entre uns eucaliptos, assim, tipo umas árvores, assim. E toda vez que eu tô indo pra cidade da minha avó, tem uns eucaliptos, assim, tá ligado? Tipo, vai mãe, vai, gente. Me sei que eu nunca esqueci, muito foda. Porque essa é a característica, né, dos filmes de terror. Quando o cara não é deformado, quando o cara é deformado, ou ele deixa a cara dele normal, ou ele arranca a cara das pessoas, né, coloca e faz de máscara, ou ele é normal e mesmo assim arranca a cara das pessoas e faz de máscara, já percebeu? Pra ele se tornar feio, porque o feio, bizarro, que torna medonho, né? Esse bicho que arranca a cara das pessoas não é o Leatherface? Tem um monte, tem um lado de Sexta-feira 13, né? Véi, tipo, continuando o drama de pessoas feias, véio, tipo... Você que tem um colega feio ou pessoa feia na escola e tal, se você fica fazendo bullying, cuidado que ele pode se tornar o próximo Jason Voorhees, tá ligado? É, o Jason era... É, o Fred Krueger é feio pra caralho, o né? O Jason era trollado no acampamento que ele tava. Tipo, só porque ele tinha deformação no rosto, saca? Era feio e tal. Daí ele foi jogado no lago. E aí depois de um tempo ele voltou como um assassino imortal, velho. Imortal, velho. Imortal, tá vendo, e forte pra caralho, velho. Ele consegue arrancar seu pescoço com um puxão. É, Como é que a beleza sei. Mexe com as pessoas, né, cara? Pra você ver, velho. Só não ressuscitou mais que o Goku, mas... De rocha. Agora, né? Outro vilão, mas a diferença é porque o bicho pode, né? O Jason pode ressuscitar quantas vezes quiser, né? O Goku depende do Shilong. Mas outro personagem feio pra caramba é o Freddy Krueger, né, velho? Nessa linhagem de filme de terror, ele é todo queimado, cabuloso. Feio, pô, mas né? É trollagem, né, velho? É trollagem. Só que o cara se queimou, velho. Tadinho. Mas é sinistro, pois é, cara, bicho. Você nunca foi pegar uma panela achando que o chocolate já tava frio, aí meteu a mão nela e ficou com a mão toda vermelha? É. Então, eu acho que ele fez isso, ele deu de cara na panela, cara. Ah, chocolate! Aí depois ele vai... Pois é. Não é culpa do cara, velho. Não é culpa do cara. Não, mas eu tô falando que é, velho. Não deixa eu fácil. Mas daí ele se tornar mal é porque ele é um vilão, né? Pô, ele é vilão e ele é mal. Por quê? Porque ele virou mal só porque ele era viciado em chocolate quente. E não aguentava. Caralho, não tem nada a ver, cala a boca. Foi tu que acabou de falar, cara. Pois é, cara, você não sabe a história real do Fred Krueger, cara. A história real do Fred Krueger, pra quem não sabe, velho, é que ele é um chocólatra assumido. E ele, tipo, tava... Ah, ele também gostava de fazer chocolate pras crianças. É, isso mesmo. E ele tava fazendo tratamento, caralho, sabe? E daí, no hospício, ele sentiu um cheiro de brigadeiro ao longe, na panela. E aí ele saiu correndo, meu Deus, brigadeiro de chocolate. Caralho, eu vou me afogar nisso. Pá! Outra coisa, então, outro personagem que tipo é sinônimo de feiura. Que, tipo, quando você tinha aquele coleguinha feio, você colocava o apelido nele de Tio Chico. Porque o Tio Chico é feio. Quem é Tio Chico? Da família Adams. É Tio Chico da família Adams. Ah, tá. Que gosta de explodir coisas e... O bicho já é grotesco por ser da família Adams. E ele é feio, cara. Enfim. Mas o Fred Krueger é meio tenso, feião, né? O mordão. Caraca, cara. Fred Krueger, né? Agora, outra coisa também. Outra coisa que já refere-se a coisa feia... A personagem feio, que é aquela mulher do Exorcista, que eu esqueci o nome dela, Regan. Tá, porra, a mulher do Exorcista. A mulher é conhecida como a mulher do Exorcista. Que até as pessoas colocam em finais de vídeo pra você ver como a garota é feia, cara. Acho que o personagem mais feio, mais divulgado, sei lá, por aí, é a garota do Exorcista. Cara, a parada não é que ela é feia. Tá, não, ela é feia, óbvio. Mas, tipo... Mas a parada é que o que nego mais tem medo, tipo, medo mesmo dela... É o demônio do couro. É aquele joguinho da internet. Tipo, no filme, pô, tu fica com o cu na mão, tá ligado? Você assiste, caralho, ela é feia pra cacete, ela tá subindo no teto, virando o pescoço e vomitando. Enfiando o crucifixo na chana. Essas paradas. Beleza, dá um medinho. Agora, a parada do susto, cara, daquele joguinho filha da puta do mouse, cara, porque tu joga na maior perseverança, tipo, sério, quem nunca, cara, você tá lá, aí, pô, passei dessa fase, pô, passei dessa outra, caralho, tá difícil agora, tem que ir com maior calma, do nada aquela filha da puta pisca na tela e dá um grito, meu irmão, caralho, cara, é sério, eu não conheço uma pessoa que nunca jogou essa merda desse jogo. E eu quero saber quem foi o filho da puta que inventou, cara. Porque eu vou perseguir ele. Arrancar os olhos dele, cara. Com o olho dele. Eu tava pensando também. A garota do Exorcista é feia porque ela tá possuída. E se ela não tivesse possuída, será que ela seria bonita? Pô, se ela não tivesse morrido, a gente saberia se ela seria gostosa hoje em dia. É isso. Para, cara, de falar assim. Não, mas não a verdadeira, tá? A atriz que faz o personagem, tá? Gente, eu tenho medo. Vamos mostrar a realidade na parada aí. Bem, não rolou um boato que ela tinha se matado, né, cara? Mas isso aí é só boato. Pra mim, rolou boatos, eu não sei se são fatos, de que, tipo, pessoas que fizeram Exorcista... Que você estava na pior, né? E teve boatos... Que você estava na pior, velho, ri tipo, da minha piada. Eu ri mais ou menos, velho. Rafa é muito carente de atenção, né? assim como as pessoas exorcistas, tipo, até produtores e câmeras e tal, assim como do filme O Corvo e todos esses filmes que envolvem coisas demoníacas, blá, morreram, tá ligado? Mistério. Morreu não. Isso, pois é, tudo bem. Existem personagens, velho, mostrando que se você é feio, você pode ser estiloso. Tipo, cara, tipo Mr. Bison do Street Fighter. É verdade. Bicho, olha que bicho estiloso, velho. Ele é estiloso. Estiloso. Ele é feio pra caralho, mas ele é estiloso. Olha, olha outro exemplo também. Olha o Goro, velho. O Goro é muito estiloso, velho. Caralho, o Goro é estilo puro. Moleque, quem que consegue, tipo, ter quatro braços, ser feio, parecer um demônio, usar um rabinho de cavalo e uma sunguinha e ainda assim ser estiloso, cara? Só o, ué, Goro. Só o Goro. O Motaro também é mó massa. O Goro é melhor. O Goro é melhor, cara. O Goro... Sério, eu não acho gosto que dessa galera que fica gora nas pessoas, não, velho. O cara tem quatro braços, usa um rabinho de cavalo estiloso. Pô, o cara é todo na pinta, legal. Não, e eu acho que tipo, eu sou o único que gosta do jogo Mortal Kombat 4, que era um que quase não fez sucesso, que era meio 3D, tinha até pra Nintendo 64. Que a parada era tipo mega travada e tal. E aí o cara mais foda do jogo, como tinha pouco personagem, era o Goro. Moleque, era puro estilo. Ponto. O Goro é foda. O cara é feio, tem quatro braços, na mão ele tem três dedos. É, ele tem, nossa, é mó bizarro, parece o Noturno, tá ligado? Isso. O Noturno, ele só é estranho. Se o Noturno, mas ele também tem essa mão de três dedos. É, ele tem essa mão de três dedos. Essa mão de tartaruga ninja, sei ele lá. Ele só é azul, peludo, tem um rabo e teleporta. É, e quando você é feio, e até o seu nome é feio? Quasimodo. Quasimodo. O Corcunda de Notre Dame. Você é tão feio que o nego vai te dar apelido, velho. O Corcunda de Notre Dame. E é melhor do que Quasimodo. Teve um guri que ficou comigo, que o apelido dela era aí. Quasimodo. É, não, era Corcunda, véi! Que ela era muito corcunda, escrota. Tá vendo? Ela vai virar um Jason Voorhees da vida. É. Ou sabe que outro bicho que é feio, velho? É o Edgar do Homem de Preto. Aquele bichão, tá que o inseto, né, velho? Caraca, velho. O Edgar! Véio, ele já é feio humano, velho. Ele já é feio humano. É, o inseto possui ele, velho. Cara. É, e, tipo, é muito engraçado no filme ele tipo, quando o inseto usa a pele dele, aí ele entra. Sua cara tá toda enrugada, o bicho estica a cara assim. Assim tá melhor? Assim tá melhor. Os caras falam igualzinho ele, velho. É muito engraçado. Assim tá melhor? É muito engraçado. Mas o mais louco é que ele vai ficando mais feio a cada, tipo, quanto mais o filme passa, mais ele vai ficando feio, saca? A pele vai se decompando, é. É, muito bom. Esse bicho feio pra caralho é aquele bicho amarelo do Sin City. Cara, ele é feio, velho. Que bicho amarelo? O Rourke Jr. Do Sin City, o Rourke Jr. Ele é feio, velho. Cara, velho. O bicho é cabeçudo, amarelo, com as orelhas de duro. Ele me lembra... ele me lembra o Rabicho, velho. O Rabicho. Ali, aquele ator, ele é feio. Caralho, o Rabicho é muito feio! Aquele ali tem um dom, velho. Na boa. Tacaram o fogo e apagaram na paulada, velho. Não, e quando você é tão feio, velho, tão feio, que seu nome é Fera. Velho. Cara, mas na moral, a Fera, tipo, no desenho, não é feia, cara. Não, no desenho, tipo, né, velho? Porque, velho, ninguém vai botar uma fera num desenho infantil pra criança sonhar com ela, né, velho? É verdade. Até porque se ele fosse realmente feio, velho, a Bela não ia pegar ele. Só se ela for uma aquariana muito tensa. Uma aquariana, olha o preconceito do horóscopo aí, gente. Não é. Eu sou aquariano, velho. Não é preconceito. Rafa sabe, diz aí, coisas estranhas te atraem, me atraem. Ah, velho. Sinceramente, Rafa, diga sinceramente. Às vezes mesmo. Mas é por causa que. Ah, vai se fuder. E pra você que nunca viu uma pessoa feia na vida, velho, se você quiser ver uma pessoa feia, é só você falar Beetlejuice 3 vezes. Não, pra você ver uma pessoa feia, você me liga. É, tem que falar Blood Mary. Tem que falar Tucci. Juro pra você, velho. Véi, quando eu era pequeno, eu vivia falando Beetlejuice. A esperança dele aparecer, velho. Véi, que retardo mental, tá ligado? E se ele aparecesse também, tu ia se cagar todo. É, nem. Porra, é, velho. Eu acho escroto isso, criança que vai pro banheiro procurar a loura do banheiro, mas quando tem um sinalzinho que a loura do banheiro vai aparecer, já sai se desesperando. Sai correndo, cagando nas calças. Porra, se vai chamar a porra do demônio, cara, fica de pé, caga nas calças, mas continua de pé. Parado, espera. Por isso que eu não chamava nada. Eu, quando apagava a luz, saía correndo. Cantando... Cara, cantava música em japonês. Pra espantar os males. Véi, se tem criminosos feios, véi, são tipo os caras maus do Batman. Olha o Coringa. Olha o Duas Caras. Olha o Bane. Olha o Pinguim, véi. Pinguim, velho. Olha o Pinguim, velho. Ali é feio, véi. Cara, não, sabe quem é feio? Que nem é vilão. É o Deadpool. O Deadpool, ele usa máscara porque ele é todo fodido. É, tipo. Por causa das. Caralho! Qual é o nome porra da palavra, velho? Tem a mínima ideia, cara. Parece câncer de pele alastrado. 100%. O outro personagem feio também é o Spawn. Spawn, só que pô, aí o Spawn... preconceito de novo com queimado, cara. É, velho. Só que ele tem a máscara. Irmão, mas Spawn, ele não é feio, moleque. Ele é tipo... ele é o soldado do inferno, sim, cara. Então ele tem o direito de ser feio, tá ligado? Pô, mas mascarado eu pegar, velho. Tem o direito, não, é obrigação dele ser feio, né, velho? É, tipo, não, e ele, tipo, é mega estilosão mascarado, tá ligado? Se ele tira a máscara, que deve ser foda, foda demais. Véi, o Igordão do Austin Powers. Véi, os personagens do Austin Powers são todos estranhos, velho. Do Austin Powers, não. Do Mike Myers, velho. É verdade. São todos feios. Aquele guru do amor, velho. Caralho. É, aquele filme é muito engraçado, velho. Agora, falando do mais feio de todos, Diego, que é o Slot. Caralho, coitado do Slot, né, velho? Pô, eu morri de medo de assistir esse filme quando eu era pequeno, sério, velho? Aham. Caralho, coitado do Slot, velho. Bichão sofrendo. Que véio, isso, velho? Caralho, é do mesmo nível do Corcunda de Notre Dame, né, não, velho? É, velho, não, dou até vontade de chorar agora, velho, lembrando. Caralho. Tadinho do Slot, velho. O bicho é muito escroto. É que nem o Corcunda de Notre Dame, velho. O bicho é feio, mas ele tenta ser uma pessoa melhor, mas ele é feio. Todo mundo tem medo dele. E ele arruma uma princesa. Mas, meus amigos, é assim na vida real, Gegeão? É, cara, olha o meu exemplo. Eu sou feio pra caralho e arrumei uma princesa. Ah, Gegeão, é isso aí, cara. Uma semana sem brigas. Olha o vacilo, velho. Olha o vacilo. Agora tem outro cara feio também, não sei se vocês já viram esse filme, que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Tipo, que é o David Lopan, que é tipo um velho feio. Tipo, ele parece um pão com alho que você pisou em cima. Tipo, é muito feio, cara. Ai, caralho. E barbudo, era muito tenso. E o filme já é tenso por si só. E, tipo, Lopan, que já é feio, era terrível. Pois é, quem joga ou jogou Left 4 Dead... Boomer. Sabe do Boomer, cara. Ali é feio, velho. Ali é feio. Tá ligado, seu não, amigo véio. Gordo? Não, pensa tipo no seu amigo mais gordo. Tipo, aquele gordo da sala que pede dinheiro pra todo mundo. E quando abre um pacote de skinny, não é nem Cheetos, ele já tá do lado enchendo a mão e sujando a mão de skinny. Esse cara... Então... Não seja esse cara. Cara, se houvesse uma infecção zumbi, esse cara seria um Boomer. É, velho. Véi, agora sabe aquela guria feia? Aquela guria feia, mas feia mesmo, que dói na alma. Essa aí seria uma Skipper. Isso é um fato consumado. Puta que pariu, tá ligado aquelas garotas vadias que se acha? Irmão, cara, Left 4 Dead é o Brasil. Left 4 Dead é o Brasil. Não, porra, mas tá ligado. Aquele tipo de garota que é toda pobre e tal, mas se acha gostosa, então é a Skipper. Sai com calcinha de fora, disparado. Não, sabe aquele seu amigo que é açougueiro, deformado, tem uma barriga tem uma boca na barriga. Porra, tem uma corrente que puxa os outros pra você e peida. É o Pud, velho, do Dota. Pode ser gordo. Caralho, o Pud é muito feio, velho. O Pud é feio pra caralho, velho. Não, na verdade, qual herói do Dota é bonito? Nem o Kunkka é bonito. Nem o Omni. A Maiden. É, velho, a Relay é bonitinha. E a Lina também. A Lina também. A Traxxex, apesar de ser não, azul. As meninas do Dota são bonitinhas. Menos a Kunkka. Mas agora... É, não, mas é... E a Drow também é feia, né, velho? pô, ela é bonitinha, só é azul. E a Medusa e a Queen of Pain também. Agora, e a Mortres também é meio diferente. Mas, tipo, de personagem homem do Dota, o único que é normal mesmo, tipo, normal, é o Sniper. Não, o Sniper é normal, ele é anão. Pô, mas ele é normal. Não, normal é o homem. Pô, preconceito até com anões aqui. É, velho. Pra quem é feio, Voldemort é feio, velho. Aquela risada sensual dele. Feio é o olho tonto. Feio é o olho mude. Também. É, o olho tonto mude é feio, parado. Sabe quem é feio também? O Ron. Mas tá vendo? O Ron é o exemplo de cara perseverante que fica com a gatinha no final, velho. Ah, mas o Rony nem é tão assim, isso, velho. Ah, velho. Tem seu Dobby. Cara, velho, o Dobby não é feio, o Dobby é fofo. Meu irmão, o Dobby é fofo. Dobby é fofo, cara? Todo mundo adora o Dobby. Dobby é fofo. De reclamações de garotinhas que acham o Rony bonito. É, velho. É, velho. Cara, eu não entendo como é que reclamações de garoto ruivo. Como é que um garoto ruivo é bonito, meu irmão? Um garoto ruivo não tem. As únicas pessoas ruivas que são bonitas são mulheres, beleza? É, cara, e varia, tipo, varia muito. Tem que ser natural. Por isso, umas ruivas também que dão uma decepção, mas... É. Mas tem nada não. Agora também tem aquele filme lá, daquela babá, que tipo é a Nanny McPhee. Tipo, ela é feia, pra caralho. Pô. E ela vai ficando bonita, mas né? Mas ela é feia daquele jeito que ela quer, pô. Sim, mas... porque ela quer, porra. Porque ela é uma fadinha lá, toda forma. Enfim, mas ela é feia pra caralho. Feio mesmo é... Não, sabe quem é feio? Não, o ela Deus. Não é feia, ela é descuidada. Quem é... Não, sabe quem é feia, cara? Garoto que eu perdi o bebê. Pronto, pode continuar. Caralho. Sabe quem que é feio, velho? Os Grêmios. Tá feio no Natal. Pô, os Gremlins são feios. Oh, outra coisa que eu morria de medo, eu me cagava todo quando era pequeno. Tipo, via aquela coisinha bonitinha, pá, daí saia aquelas coisas grandes e feias e monstruosas. Vai, pensa numa coisa que eu me cagava de medo, maluco. Véi, os Gremlins, tipo, antigamente eu tinha medo. Agora, quando eu assisti o filme dos Gremlins, eu rachei de rir. Sério, velho, é muito bom, velho. É, um personagem que eu... Tipo, que eu acho que ele é feio pra cacete é o Pinhead do Hellraiser. E não só o Pinhead, aqueles outros demônios que aparecem por lá. Véio. Cara, eles estão feios demais. Pô, velho, é muito, tipo, pleonasmo chamar zumbi de feio. Não, velho. Chamar demônio de feio. Nem vem, cara. Ah, me fala aí então uma zumbi muito gostosa. Fala aí. Uma zumbi muito gostosa? É, fala aí. Fala um zumbi gostosão, fortão, lindão, tesão. Tanque. Jeglão. O tanque é fortão, o tanque não é feio. Ele só na verdade, é o rosto do tanque bombado. É feio. Ele só é extremamente bombado. Cara, zumbi bonita. Deixa eu ver. Não rola. Sim. Velho, deve existir. Agora não tem existe, filme. Cara. Tem filme sim que o demônio é bonito. Não, ele toma uma aparência bonita, mas a aparência não, real véio, dele, velho, nunca é bonita. Vai, não vai deixar de ser o demônio. Deixa de ser bonito. Exatamente, ó. Uma mulher quando é feia, coloca maquiagem e toma aparência de bonita, nem fala que é bonito, velho. É, aí lava a cara dela pra você ver, é desgraça. Por isso que eu não vou muito longe com os garotos, cara. Friendzone forever. Friendzone forever, velho. Eu nem me orgulharia disso, mas ok. É, cara, é melhor rir do que chorar da desgraça. É, né? Enfim, tem outros personagens também, que tem até o Sr. Burns. É, ali é feio. Mr. Burns é a prova que zumbi... zumbi pode respirar, andar... É sem ter aquela necessidade física, velho, fisiológica de comer carne. Fica Charlie Sheen, Ozzy Osbourne, meu irmão... Mr. Burns na veia, cara. Mr. Burns na veia, velho. E o legal é que ele é rico, cara. É, moleque. Isso é feio e rico. E mal. Mal. Apesar que ele é mal, ele não é tão mal. Ele é, sei lá, Ele é cruel pra cacete, mas ele tem lá suas recaídas de bondade e tal. Muito poucas. É, mas sempre rola um episódio em que Mr. Burns tenta ser bonzinho. Que nem aquele que ele tem que... Pra salvar a empresa dele, ele tem que sair numa foto sorrindo com uma criança. Só que a criança nem tinha que sorrir. Caralho, ele assusta todas as crianças. Esse episódio é muito legal. Muito legal. Mano, sabe que é feio pra caralho, velho? O Gegel. Porra, velho. Tá falando de feiura, não de... Porra. De gostosura. A gente tá falando de feiura, não de ser horrendo. Eu só tô falando de feiuras até imagináveis. Ô, velho. Caralho, eu sou tão feio, velho, que eu fui numa loja comprar uma máscara pro Halloween e a mulher me deu um chiclete, velho. Ai, caralho. Não, eu que sou tão feio que quando eu era criancinha, a minha mãe me alimentava com estilingue. Cara, vou contar uma parada aí. Sorte que essa pessoa nem ouve, caramba, cara. Mas a garota me contou que quando ela nasceu, ela era tão feia que a mãe dela chorou. Sério, true story. É, tipo, quando ela nasceu, a mãe dela não deu a luz, deu, foi um curto-circuito, né? Ai, ai. É, mas enfim, outro personagem também feio e mal e sei lá o quê, que é o Dick Vigarista, cara. Ah, o Dick Vigarista é estilosinho também. Então, né? É um feio estiloso também, cara. É estilosíssimo o Dick Vigarista, cara. Mas eu acho que aquele cara que é fortão, grandão, o Rufus, o lenhador, ele é feio pra caralho, velho. E, tipo, o nego paga pau pro Peter perfeito, mas ele é muito estranho, velho. É estranho. Ele é tipo o fortão da época dos anos 80, tá ligado? Tipo, o tronco fininho, tipo, o tronco pra baixo das coisas fininho. E aí o tórax grandão, fortão. É o cara sorvete, né? É, o cara sorvete. Coninho de sorvete. Estilo Arnold Schwarzenegger. É tipo isso. Outras pessoas, eu falo também aqui, tem que ir na lista que as pessoas fez, que é a Silvia Ganucci, que é a mulher do, a velhinha do Arraste-me para o Inferno. Tipo, achei o filme. Ah, véi, Drag Me to Hell. Então, cara, tipo, ela é feia, mas é feia porque ela é velha, entendeu? Pô, se for pra ser feia porque ela é velha, cara, tem muito aí. Mas também tem umas velhas bonitinhas, sabe? Tipo, não bonitas de bonitas, mas que pra uma velha, ela é uma velha bonita, tá ligado? E que com certeza jovem ela foi bonita. E aí tem umas velhas que conseguem ser feias, cara. Tipo a do Drag Me to Hell. Eu acho que o filme é muito bom, cara. Sensacional. Feio é o Gollum. Pois é, velho, mas falando de bicho feio, você já percebeu que os inimigos dos Power Rangers, eles sempre eram feios, cabulosos e deformados? A Rita, tentaculosos. O Lord Zedd. É, cara. Velho, eles eram todos sinistros do mal, saca? Eles eram saca? Uns híbridos, era uma mistura de tentáculo com luz e choque. É, porque essas coisas, se você for parar pra pensar, essas paradas que são metamorfoseadas, esses metamorfos são bem sinistros, né? Tipo, na mitologia grega tem muito isso, tipo, que é uma coisa bem sinistra. É tipo, minotauro e centauro, tipo, por mais que... Brachiosauro. É, por mais que a gente... Tiranossauro. Pela da puta. Por mais que a gente esteja acostumado a ouvir falar disso, seria muito estranho você ver uma pessoa, ver um metade homem, metade cavalo, né? E na mitologia, na verdade, folclore, tem o mula sem cabeça, que também é sinistro, curupira, bicho, tem o pé pra trás, cabelo pegando fogo, tá ligado? Tipo, pô... É bem. É Saci Perê, que é preto. É. Que pariu. Que pariu. Enfim, bom, galera, os personagens feios aí. Com certeza tem uma porrada ainda mais além disso. Então não se esqueça de comentar, dar o que você lembra de personagem feio aí pra gente. Não se esqueça de comentar, não se esqueça de twittar, curtir e tudo mais aí. Tranquilo? É isso aí, galera. Hasta la vista. Fui.